André Cedês, o moral de Bicoara. É o gato preto DJ Guida, é o gato preto DJ Guida, tá vendo? Então pega a visão, assim, assim, Isso é bandido, gato preto. Calma aí, Marquimoto, calma aí, Marquimoto. Canta, DJ Guina. Já fica avisada que isso é o procedimento. Todo esticador na coisa do movimento. Olha, já fica avisada que isso é o procedimento. Toda estigadona por menor do movimento. Já fica avisada que isso é o procedimento. Toda estigadona com menor do movimento. Olha, já fica avisada que esse é o procedimento. Toda estigadona com menor do movimento. Rolado de glória com a cintura quadrada. Cate a bolha dela e senta e não para. Senta e não para, senta e não para. Senta e não para, roça na glória rajada. Senta e não para, senta e não para. Na Glock rajada, senta e não para, senta e não para, senta e não para, roça. É assim, ó. Já fica avisada que esse é o procedimento. Toda estigadona com o menor do movimento. Olha, já fica avisada que esse é o procedimento. Toda estigadona. Deixa eu cantar um pouquinho, vai. Rolado de Glock com a cintura quadrada. Com a tcheca molhada, ela senta e não para. Senta e não para, ela senta e não para. Senta e não para, raça na Glock. Oxe, raça, é? E vai passar entre os mata, hein? Pronto pra pegar em bua, hein? Daquele jeitão. E aí, com o escritório aqui com uma bolachinha, mesmo craque, mas jogando de malandro, vamos tocar no polizinho. Conta aí, direitinho. Já fica avisada que isso é o procedimento. Todo esticador na cor menor do movimento. Olha, já fica avisada que isso é o procedimento. Toda esticador na cor menor. Já fica avisada que isso é o procedimento. Todo esticador na cor menor do movimento. Olha, já fica avisada que isso é o procedimento. Oxe, é um suinho, hein? Naquele modelo, meu patrão. Canta, vai. Rolado de glória com a cintura quadrada. Cate a bolha dela e senta e não para. Senta e não para, senta e não para. Senta e não para, roça na glória rajada. Senta e não para, senta e não para. Senta e não para, na glória rajada. Senta e não para, senta e não para. Senta e não para, roça na glória rajada. Ela já fica avisada que esse é o procedimento. Toda estigadona com o menor do movimento. Olha, já fica avisada que esse é o procedimento. Toda estigadona com o menor. Ó, vozinho. Bolado de Glock com a cintura quadrada. Com a tcheca molhada, ela senta e não para. Senta e não para, ela senta e não para. Senta e não para, na Glock rajada. Estourou, papai. Isso é bandido, gato preto. Meu parceiro fugindo cavalo. Com a Lagoana estourado. Black CDs, Gold CDs, RD7 CDs. E o nome do homem é Jeffin CDs, meu parceiro Thiaguinho CDs. Daquele jeitão, passando em popopô. Eita, molecha. Pera aí, a divulgação vai passar aqui na frente do estúdio. Vai fazer umas ervas de rama aí pra jogar em Bruno pancada.